3:34 e eu estou na linha neste momento com uma estudante do curso de Relações Internacionais da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, ela que também é ministrante de um projeto de extensão que visa ensinar francês aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estou falando de Gabriela Prati. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Guilherme. Teremos curso de francês gratuito para moradores aqui da nossa região? É isso mesmo, estão abertas as inscrições até amanhã, com um curso de francês para iniciantes. É totalmente gratuito e vai ser oferecido na UNILA aos sábados, de 10 a meio-dia. E como é que vai funcionar até o aprendizado que vai ser ministrado aos alunos deste curso? É para totalmente iniciantes? É para uma pessoa que já tem algum conhecimento de francês? Como é que vocês estão dimensionando este aprendizado? Não, essa turma que a gente está abrindo agora é para iniciantes, ou seja, pessoas que não têm conhecimento em francês, vão aprender os conteúdos básicos, uma apresentação, verbo singular, alfabeto, números, cores, coisas assim. A carga horária, aproximadamente quanto tempo vai demorar este curso? Como você colocou, serão encontros aos sábados, né? Por quanto tempo será estendido este curso? O curso, as aulas começam esse sábado, dia 29, e vai até o dia 12 de julho. Então, são 13 aulas. E no final vai ser um certificado de 40 horas. E como é que surgiu justamente esta ideia de trabalhar com este idioma, o francês, com a população aqui da fronteira? Bom, eu tive a oportunidade de aprender francês numa escola pública do Rio de Janeiro. E tive a oportunidade de aprender. Quando eu vim para cá, para Foz, essa cidade tem muitos turistas, tem pessoas de vários lugares do mundo, e principalmente pelo meu curso, que é de Relações Internacionais, surgiu essa ideia de compartilhar um pouco esse conhecimento que eu tive no francês, porque é um curso muitas vezes caro, que as pessoas não têm acesso a essa língua, e ao mesmo tempo ela é muito importante, principalmente se trabalha com turismo aqui na região, e para você se comunicar em diversas áreas profissionais. Então, a gente teve a oportunidade de fazer esse projeto de extensão e eu fiz aqui não só para o meu, mas para toda a comunidade. E hoje em dia fala-se muito na questão até do inglês como idioma universal, enfim, um idioma de predomínio nas relações internacionais, mas o francês continua tendo um peso bastante importante, tanto na política como na economia, e também pode ser aí um peso, um diferencial no currículo de uma pessoa apresentar, pelo menos, conhecimento nessa área de francês? Sim, como o inglês ele tem uma língua mais acessível, muitas pessoas são acadêmicas, mas assim, elas já têm inglês. Seu francês ou uma língua adicional é um adicional, somente no seu currículo. E também o Brasil, nesse momento de expansão, nós temos muitas empresas multinacionais que são francófonas, ou seja, países que falam francês. E a importância, por exemplo, na diplomacia, o francês ele é exigido na prova do Itamaraty e em outras organizações como a ONU, o francês é uma das 6 línguas oficiais da ONU. Então, ele ainda tem uma importância grande, a língua oficial das Olimpíadas, ele tem uma importância grande ainda no mundo atual. E para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e não querem deixar passar essa oportunidade de participar deste curso, de ter seus primeiros conhecimentos aprendizados em francês, de que maneira pode proceder para fazer esta inscrição, Gabriela? Então, as inscrições estão abertas até amanhã. Na verdade, a inscrição para você se candidatar a uma vaga, porque como há uma procura muito grande, vai haver um sorteio dos candidatos, porque são apenas 20 vagas. Então, para se dizer, a pessoa no site da UNILA, tem uma notícias, tem uma reportagem, não sei se é sobre o curso, tem inscrição, ou também pode enviar um e-mail para mim, eu encaminho o link da inscrição. O e-mail que estou usando é cursofrancês.bfi, que é o nome do curso, segundo o Foz do Iguaçu, .bfi@gmail.com.